ouvintes, boa tarde para todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Chip Tuning, quarta-feira, 13 de agosto de 2014. Já cá estamos para mais uma edição e hoje tenho grandes músicas para vocês. Ontem trouxe-vos Yasney e Saber Pulse. Hoje trago-vos Chinon e Giz Yesk. De Chinon trago-vos Minimize. De Giz Yesk trago-vos SSS. Estas duas músicas têm realmente algo de extraordinário, mas eu volto a chamar a atenção neste caso mais para os Dizesk. Gosto desta sonoridade, um pouco perdida é certo, mas depois acaba por se recuperar. Os Chinon com o seu Minimize, é certo, tem uma boa composição, embora aqui eu não sei se o estéreo ficará tão bem, mas isto já ficará a cada um. Ana Namagazi, agora fugiu-me o nome correto, utiliza o estéreo muito bem. Aqui acho que o estéreo está demasiado, pelo menos no princípio está demasiado, e acaba por dar um bocadinho a ideia de que não é especificamente o sistema 8 bits, mas parte dele é um aço, é um feito, é um facto, mas a fidelidade ao 8 bits acaba por ser mais conseguida com DZSX que provavelmente com Chinon, digo eu. Amanhã vamos ter aqui DZSX e Saber Pulse. Gostei muito destes dois nomes, vou voltar a partilhá-los com vocês amanhã. Mas por hoje o nosso programa fica aqui. Eu vou-vos deixar com estes dois temas e voltamos a encontrar-nos amanhã às 19h15. Fiquem bem ouvintes, boa tarde para todos e até amanhã. We'll be right back. Mm-hmm.